lives his flores, feliz com ele, dá vontade de beber. Eu tô querendo outra posição, e nem tô falando de colchão. E agora, e agonia é esperar ele errar pra você me amar. E agora, e agonia é esperar ele errar pra você me amar. Na rua, em casa, em qualquer lugar. Alô, Mari Fernandes, sucesso! RG Paredão e equipe Sente o Grave. E eu sei, falei que era forte, que não ia sentir ciúmes dele com você. Mas sempre que vejo teus stories, feliz com ele, me dá vontade de beber. Eu tô querendo outra posição, e nem tô falando de colchão. E agora, minha agonia é esperar ele errar pra você me amar. E agora, atualizado!